friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Sim, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu sou o Pablo Nova Era, sejam bem-vindos a mais um Universo Expandido aqui no Arquivo Pixel. Eu sou o Pablo Nova Era. E eu sou o Roberto Monteiro. E estamos aqui para expandir o seu universo. Tudo bem, senhor Roberto? Tudo, cara, segunda-feira já tô cansado, não sei o que vai ser o resto da semana. Tô chorando aqui. Ah, nem me fala, cara, nem me fala. Estou completamente quebrado, mas eu tô jogando... Passei o fim de semana inteiro praticamente alternando meu tempo entre três joguinhos. Que é o Magic Arena, que é o Magic de cartinhas, né? Só que... É, pra PC e essas coisas, sabe? Virtual mesmo, né? Isso, e ele é tipo um Hearthstone, só que muito bom mesmo. Tipo, porque você não demora muito pra você conseguir umas cartas boas e pra você conseguir comprar booster. Ele é bem equilibrado nesse sentido. Entre Battlefield 5... Eu adoro jogar Battlefield 5, especialmente de engenheiro, porque eu adoro ficar construindo base. Eu torço pros inimigos destruir tudo pra ir lá e construir tudo de novo. Que doença, cara. Cara, é muito bom, porque assim, é tão equilibrado que se você trabalha, se você quer jogar só construindo coisas sem precisar matar ninguém, você consegue. De tão bem que o jogo consegue desenvolver isso. Pô, vai instalar o AutoCAD então, pra que você vai jogar Battlefield? E eu ainda estou jogando muito Sekiro Shadows Die Twice, novo jogo da From Software. E cara, que jogaço, velho. Com certeza não vai ser Game of the Year, nem é meu jogo favorito da vida, como eu vejo uns influenciadores aí falando que é o melhor jogo da vida, meu Deus, não sei o que. Tipo, é um jogo bom, muito bom, as mecânicas de combate são muito boas, o jogo é muito gostoso de se jogar, mas tem pelo menos uns 4 a 5 jogos, no mínimo, assim, mais pra frente, na minha opinião. E vamos ler o chat aqui, ó. O Kiro disse que a força esteja com você, que a força esteja com você, Kiro. Muito obrigado por estar acompanhando-nos aqui, juntinho conosco, tá certo? Aqui o nosso ouvinte fiel que tá sempre conosco nas lives. Nosso ouvinte, famoso ouvinte nota 10 aí, ô Rogerinho. bota o efeito sonoro de positividade pra ele. Né? Eu acabei de terminar de falar aqui que eu queria muito falar pra vocês que eu tô jogando Sekiro e, cara, é um jogo muito bom. E joguem, porque esse jogo merece muito ser jogado. Ele é muito divertido, muito intuitivo, eu diria. Porque ele te pune por você não prestar atenção no jogo e não tentar inovar sua forma de jogar. Isso é muito legal. Nossa, do que se trata esse jogo, cara? Que jogo é esse? Eu não vi ainda. Sekiro é um joguinho que você joga com um shinobi, que é encarregado de proteger um lorde. Você falha e com isso você acaba perdendo o braço. Você é encontrado por um artesão que te dá um braço mecânico. E aí, a partir daí, pelo menos até onde eu tô, seu objetivo é conseguir chegar onde está o jovem mestre que você jurou proteger. E assim conseguir recuperar ele e recuperar sua honra e etc, etc. Bem aquele estilo japonês mesmo, né? Sim, sim, ele é ambientado no Japão, num lugar chamado Ashina, ou Ashina, não sei a pronúncia direito. E, cara, que jogaço, velho. No computador, pelo menos, a otimização dele tá excelente. Você não precisa ter uma placa de vídeo muito pesada. E o jogo roda fácil, assim, nos 40 FPS cravados numa placa bem bosta, que nem a minha. 3D, 3D? Sim, full 3D. Que muito caro, você pagou? Eu peguei na locadora do Paulo Coelho. O quê? É uma expressão que as pessoas usam pra dizer que pegou de formas paralelas, digamos assim. Ah, de forma não convencional. Exatamente. E ó, vamos começar aqui com as notícias, senhor Roberto. Eu vou puxar aqui a primeira, que é a Valve querendo um novo começo para o Artifact, que é o trading card game deles, olha só. Nossa, fiquei tão feliz que você puxou a primeira notícia, tava tudo em inglês. Eu falei, caraca, ele vai pedir pra eu puxar, vai ferrar tudo. Não, relaxa, relaxa. Traduzir essa merda aqui, gente, traduzir essa merda no tradutor. Eu deixei a segunda e a terceira notícias pra você, porque eu sei que você vai querer dar essas duas notícias, entendeu? Mas graças a Deus, isso que é bom, você viu? O produtor, ele pensa até no que o rapaz vai querer falar. Produtor e diretor de conteúdo, de criação de conteúdo. O negócio aqui é zica, fião. Tô me desdobrando em 15. Mas tá ficando show, hein, cara? Mas vamos dar sequência à notícia que eu te cortei. Eu queria fazer esse adendo pro pessoal que tá ao vivo nos ouvindo aí. Antes eu vou deixar aqui mais um comentário aqui do chat. O Kiro disse, ser Kiro é difícil. Agora, você provavelmente... Vocês que estão assistindo a gente aqui pelo Twitch, pelo YouTube e pelo Mixer, provavelmente não vão conseguir escutar isso, mas o pessoal que tá escutando editado tá escutando de fundo as risadas do Carlos Alberto e a música da Praça Nossa, porque essa piada foi meu Deus. Eu fiquei pensando se era uma piada ou se ele digitou errado, mas tudo bem. E ó, o Artifact, ele teve a maior discrepância entre expectativas e aderência da história da Valve, que é o que? Aderência. É quando as pessoas pegam algo, jogam e continuam jogando. E, cara, o contador de jogadores do Artifact, que é o Card Game Online aí, foi desenvolvido inclusive com a ajuda do criador do Magic the Gathering. Olha só, não é pouca merda não. Mesmo com um cara top assim, deu ruim. É, porque assim, o que que acontece? Ele começou com mais de 60 mil jogadores e, tipo, é um número ok até. E hoje tem mais ou menos 200 pra baixo. Só que isso tudo tá acontecendo porque o Artifact, por si só, é um jogo completamente quebrado, onde você precisa pagar pra fazer absolutamente qualquer coisa. Ele é literalmente... um card game, só que digital, sabe? Por exemplo, num card game na vida real, você compra seu deck, você compra seu booster, ou então você compra só seu deck. Se você não tiver mais dinheirinho, você não consegue comprar booster. E às vezes você não tem dinheiro pra ir até a loja pra jogar com seus amiguinhos, então você não tem como jogar. E o Artifact, ele cobra por jogo normal, cara. Não é nem por jogo ranqueado, é simplesmente você quer tirar uma partidinha, vai pagar. Ah, não, aí sendo muito, aí é ridículo, né? Pediu pra falência, porque, porra, você vai gastar quanto no jogo? Pois é, e apesar dele ter sido lançado com um valor bem menor daí do que um AAA da vida, o problema dessa questão de você ter que comprar o item, a chave, sei lá como é que é, pra você conseguir jogar online com seus amiguinhos, você também tem que comprar os boosters, e o booster é loot box, né? Você não sabe o que vem. Você tem que tirar sorte grande. Se você tirar sorte grande de tirar em um booster 5 cartas raras, você provavelmente nunca mais vai conseguir fazer isso no resto da sua vida. Ah, cara, sinto muito, Valve. Você pediu pra falir aqui, não tem condições. E ó, os executivos da Valve disseram: obviamente as coisas não seguiram como nós esperávamos. Sério? Sério, que vocês achavam que esse modelo bosta de negócio ia ser um estouro, né? O Artifact representa a maior discrepância entre nossas expectativas do que um dos nossos jogos seria e o produto final, né? A quantidade final. Mas ó, e continuando aqui, a Valve disse ainda que vai trabalhar para tornar o Artifact um jogo melhor e essa é a oportunidade que o Artifact agora representa uma oportunidade para que eles possam melhorar e ampliar aí o alcance, melhorar o jogo por si só. É basicamente o que eles falaram. Só fecha, nem tenta mais, só fecha, já é. Eles basicamente falaram: olha, gente, sabemos que fizemos merda e não vamos fazer de novo, tá certo? E é isso aí. Não sei, cara, eu não... De certeza, a única que a gente tem é a morte, então... Boa. De certeza, a única que a gente tem é que um dia essa terra há de comer nossos olhinhos e nossas entranhas e todo o resto. Olha, o Google disse em 2012 que em 25 anos nós estaríamos muito próximo da vida eterna. não sei se como robôs, não sei se como transplante de órgãos ou clonagem de partes do corpo, mas se o Google diz, está dito. Então talvez a Terra não há de comer nossos olhinhos. É, nunca se sabe, né? Eu prefiro ficar de boa e não contar com o... com o Google? Nossa, do nada o Streamlabs aqui do nada pega e manda umas notificações bizarras aqui pra gente. Mas tá certo, tá tudo bem. E não sei, vamos esperar, porque esse artifact foi um flop muito grande pra Valve. Eles claramente estão perdendo a mão de como fazer as coisas. E isso me deixa muito preocupado pro futuro dos jogos da Valve. Isso é, se eles quiserem continuar trabalhando com criação de jogos. Eles disseram que vão ter aí bastante coisa pra VR no ano que vem ou nesse ano, mas não sei, viu? Tem alguns rumores já que eu podia até comentar aqui, mas ainda não vale a pena falar, porque é só rumor, então vamos deixar pra próxima. Um último ali daqui no chat disse, o Eric disse, a EA só não falhou ainda porque tem os riquinhos comprando as DLC tudo. É, e a Apex tá aí, né, cara? Tipo, o grande hit aí de 2019 se chama Apex Legends. Um fenômeno estranho, né, cara? Nossa, foi sinistro. Foi sinistro. Mas e aí, qual a próxima notícia, seu Roberto? Traz aí pra gente. Então vamos lá. Mega Drive Mini recebe data de lançamento. O preço e os games vão estar disponíveis no lançamento também. Eles foram anunciados. Nós temos uma lista aqui de 10 jogos que estão confirmados para esse mini console. E entre eles está o Sonic... Como é que fala esse nome? Eu sempre erro. The Hedgehog. Aquele clássico Sonic que vai lançar até, né, o filminho aí, que, enfim, outra Dragon discussão Fest. Aí do visual. É. Que nós teremos também o Echo the Dolphin. Joguinho do não é pinguim, caramba, as ideias. Do golfinho, é o joguinho do golfinho. Echo de OK de ressonância. Eu não lembro desse joguinho do golfinho. Depois é um joguinho bem legalzinho, bem simpático. Você jogava com um golfinho debaixo d'água e você tinha que fazer uns objetivos meio bobinhos. Era divertido. Tem mais jogo aí? Temos. O terceiro da lista, Castlevania Bloodlines. Ó, bom jogo, hein? Esse Castlevania aí é um spin-off, mas, cara, ele traz o que a série Castlevania tem de melhor, que são inimigos, dificuldade e sangue. A versão de Mega de Castlevania tem sangue, diferente da de Super Nintendo, que faz os inimigos pegarem fogo. Já, só por causa do sangue, já compra nosso dinheiro, né? É, a gente quer violência, isso mesmo. Claro, a gente quer sangue. Bom, o quarto jogo da lista é Space Harrier 2, não sei se é esse o nome. Isso, Space Harrier 2, que é um joguinho bem bacana também, um shooterzinho. Vale a pena? Não. Vale. Até agora tá valendo bastante a pena, viu? Porque são jogos bem legaizinhos e são jogos mais diversificados também. Você tem aí o Sonic, que é plataforma, você tem o Echo, que é mais um puzzle, você tem Castlevania, que é ação, Space Harrier, que é tiro, e ainda tem os próximos, vai falando aí. Nós temos o quinto também, que é o Shining Force. Bom RPG, hein? Muito bom RPG. O sexto, que é o Dr. Robotnik. Dr. Robotnik é ótimo. Ah, o sétimo... Peraí, Dr. Robotnik, só esse nome? Não, tem mais. Você quer que eu fale inteiro? Dr. Robotnik, Sim, Dr. Robotnik, ninguém vai saber que jogo que é. Ah, mas os clássicos do Mega Drive não vão saber, será? Fala. Dr. Robotnik, Min Bin Machine. Ah, sim, é o joguinho estilo Puyo Puyo, do Dr. Robotnik aí pra Mega Drive, muito bom. É um joguinho tipo Tetris, que você tem que alinhar as cores bonitinho pra conseguir eliminar fileiras. É um jogo de organização, é isso? Bem por aí. Maravilhoso. O sétimo, qual que é o sétimo? Nossa, como que se fala isso aqui? Toe Jam e Earl. Você vomita pra falar esse nome. Toe Jam Earl, outro clássico aí do Mega Drive, também garantido aí pro Mega Drive Mini, já tá? Até agora a lista tá sendo bem honesta, viu? Tirando esse Dr. Robotnik aqui, que eu trocaria fácil por Sonic Pinball, mas como... daqui a pouco eu comento isso, pode continuar falando aí os nomes. Que eles não quiseram repetir ali, mas tudo bem. O oitavo, Comics Zone. Excelente, ótimo beat'em up, que é aquele que você joga como se fosse um quadrinho. Ah, sei, sei. Ah, puta, esse nono, nossa, eu jogava muito quando era criança, eu jogava no Mega Drive, acho que era do meu pai que eu tinha ganho, nossa, muito tempo. Altered Beast. Altered Beast, famoso Rise from Your Grave. Nossa, maravilhoso, você matava os porquinhos, aí dropava umas bolinhas, você ficava bombadão. E aí do nada de ser humano você virava um urso, bizarro, sucesso aí. Ou aquele bicho verde que soltava uns raiozinhos, que eu nem sei o que, que era aquilo, se era um dinossauro, sei lá o que, que era aquilo. Bem por aí. E o último, qual é? O último, Gunstar Heroes. Gunstar Heroes também, muito bom, muito bom. A versão japonesa do Mega Drive Mini, ele já esteve disponível aí pro público da festa anual da SEGA em Tóquio. E foi anunciado que além desses 10, vão ter mais 30 games clássicos do Mega Drive, o que faz um total incrível de 40 jogos, cara. Já é bem mais do que o Super NES Mini e muito mais do que o NES Mini. Cara, eu até agora tô achando bacana, só preciso ver agora o valor, né? Eu não sei se eles vão querer enfiar a faca. O valor é $80. $80? $80. Justo, justo, honestíssimo. Para o nosso Brasil, sairá quanto? R$500? Por aí, nessa faixa. O SegBR disse, e aí SegBR, seja bem-vindo. Clica aí para seguir o nosso canal, ó, o barulhinho vai ser assim mais ou menos, ó. Olha aí, barulhinho bonitinho, ou não. Ao vivo é tudo triste, né, gente? Ao vivo não tem efeito sonoro. Bem por aí. Mas ó, ao que tudo indica, esse Mega Drive Mini vai chegar aqui no dia 19 de setembro nos Estados Unidos e provavelmente vai chegar aqui no Brasil bem pouco tempo depois. Isso se não chegar no mesmo dia, tá? Então guardem aí seus lelecos, guardem suas estalecas e vamos esperar aí o lançamento. Vamos ver primeiro quais outros jogos que eles vão anunciar. Ainda tem muito jogo que eles podiam confirmar, tipo Phantasy Star, Sonic 2. Eles podiam também incluir Mortal Kombat, já que eles estão colocando aí o Castlevania. Eles podiam muito bem colocar aí o Mortal Kombat, Street Fighter também. Tem vários jogos que eles podiam colocar nessa lista. Tem mais alguma notícia aí, seu Roberto? Temos uma maravilhosa. Ó, gostei disso aqui. O brinquedo assassino, o Chuck, será dublado por Mark Hamill. Olha só, pra quem não sabe aí, o Mark Hamill, ele é o dublador do Coringa na série de jogos Batman Arkham. Não só isso, mas ele também é o Coringa na série The Animated Series, a clássica, que tem o Márcio Seixas full pistola lá. Opa! Mas, mais importante que tudo isso, Mark Hamill é nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo Luke Skywalker de Star Wars. Será que nós teremos a dublagem do Nelson Machado aqui no Brasil? É uma boa pergunta, cara. Boa pergunta, mas o até porque o Nelson Machado é a voz do Chuck desde o primeiro filme, não é? Do Brinquedo Assassino? Isso mesmo, desde o primeiro filme. E tanto que saiu até um vídeo aí de um canal que eu acompanho chamado Rabisco, não sei se você conhece. Conheço. Satirizando uma cena do Brinquedo Assassino. A menina chega em casa falando: que merda é isso aqui? Mas que merda é isso aqui? E aí o Chuck do nada chega e: vou te ensinar a ter respeito comigo, sua vaca! E começa a bater nela. É sensacional, cara. Filme maravilhoso. Filme família. Assiste com todo mundo reunido lá na sala, tá certo? E não só isso, mas o Mark Hamill, ele também dubla vários outros personagens muito clássicos aí. Ele dubla o Musculoso no Apenas um Show, no extinto Apenas um Show, que já acabou, inclusive. Infelizmente, né? Era uma boa série, eu gostava de assistir com meu irmão. Eu gostaria muito, muito mesmo de ver o Mark Hamill mais vezes aí no cinema, porque eu acho ele um ator muito bom, especialmente pra comédia. Ele tem uma veia cômica muito da hora, né? Uhum. Será que veremos? Não sei, eu espero que sim. Eu espero sinceramente que sim. E aqui a última notícia que eu vou puxar aqui é que Borderlands 3, depois de muito mistério e teasers e punheta da Gearbox, foi anunciado. E, sinceramente, cara, who cares? sabe? Who cares? É, Borderlands 3 foi anunciado, o trailer não mostrou absolutamente nada de gameplay, mostrou só... Animação, os gráficos, mostrou também um pouquinho dos personagens novos, mostrou uns personagens que já apareceram aí no, nos outros jogos da série, mas não tem nada de novo, sabe? Olha, eu não joguei os jogos da série, mas só de ver o trailer me parece muito estilo Overwatch. Então, é mais ou menos isso, porque ele é um loot shooter, só que ele é feito mais pensado em você jogar com seus amiguinhos pra se divertir, sabe? Você sozinho, por experiência própria, sozinho, você não tem tanta diversão assim quanto jogar com outras pessoas. Mas o que me deixou meio bolado é que o trailer não trouxe nada de novo. Eu já joguei o 2, joguei um pouquinho do 1, não joguei o pré-sequel que teve aí, que eles fizeram em 2009, em 2014, e eu não vi nada demais, não vi absolutamente nada demais, só vi mais do mesmo Borderlands. É como se eles estivessem simplesmente pegando tudo aquilo do 1 e do 2 e, vamos fazer aqui um 3 e beleza, vamos continuar. Enrolando de onde um pouco, a gente parou. É, enrolando, já que o Battleborn, que era a grande aposta da Gearbox, que seria um shooter um hero shooter meio bizarro, com regras um pouco mais complicadas e árvore de skills e etc e tal. Não convenceu, e eles lançaram esse jogo na mesma janela de lançamento do Overwatch, aí cagou tudo, né? Tipo, lançou Overwatch, o mundo esqueceu da vida. Só Overwatch. Mas eu queria entender, o Overwatch lançou um estilo novo de jogo, e aí as produtoras estão fazendo vários jogos no estilo do Overwatch, é isso? Sim, pra manter as pessoas... Sim, porque funciona da seguinte forma: se você joga muito meu jogo, as chances de você querer comprar uma roupinha pro seu personagem que você já é bom são bem maiores do que o cara que pega, joga duas partidinhas, vai pro LoL jogar uma partidinha, vai jogar videogame, vai jogar outra coisa, joga duas partidinhas e fica nisso. Eles querem fidelizar o público, fidelizar. Eu entendo. É que eu particularmente não enxergo um benefício você copiar um jogo que estoura. Assim, inspiração. Cara, não é inspiração, porque você quer ser aquele jogo, mas você nunca vai ser aquele jogo. É como um modelo, né? O modelo é o ideal. Você nunca vai chegar no ideal. É sempre vai ser um almejo. Você nunca vai chegar lá. Ou você é cópia, ou você se inspira e cria uma outra linha totalmente diferente. Ok. Mas não acontece isso. Isso me irrita muito. Jogos, um copia o outro e fica tudo da mesma coisa. Essa homogeneidade dos jogos é uma coisa que me irrita também, especialmente porque os jogos, quando chega um jogo que é um hit muito grande, todos os outros tendem a seguir para conseguir pescar um pouquinho do público e conseguir um pouquinho mais de lucro, de dinheiro. A Valve fez isso e deu ruim, né? A Valve fez isso, deu ruim. Qualquer um que vá tentar copiar as mecânicas de Red Dead Redemption merece um tiro na cara. A Square tá sofrendo isso agora com um jogo de stealth deles que tá sendo massacrado por ser, entre aspas, uma cópia descarada e cuspida aí do Snake, do Metal Gear. E não sei ainda. Será que falta criatividade nos produtores? O que tá acontecendo? Porque ou copiam os jogos ou pegam e começam a remasterizar todos os jogos já criados antigamente, né? É a nova onda. Sim. E olha, eu não vou mentir pra você. Se eles refazessem, sei lá, uns 70% da biblioteca de Play 1 também não, mas de Super Nintendo, o público já iria abraçar violentamente isso. Ó, seguindo aqui a notícia, a Gearbox informou, que é a desenvolvedora, informou que mais informações do título vão estar disponíveis aí a partir do dia 3 de abril. Nós estamos pertinhos no dia do lançamento desse cast. Vocês já sabem mais do que a gente sabe sobre Borderlands 2, tá ok? Agora a gente vai esperar... Bom, não sei nem se vale a pena trazer semana que vem mais notícias, porque eu já fiquei tão triste com esse trailer... A gente vai dar mais prestígio, entre aspas, pra Gearbox? O futuro dirá. Vamos ver, mas seu Roberto... Redimem, né? Mas tudo bem. Mas seu Roberto, como que o pessoal consegue lhe encontrar se quiser te procurar aí nas redes sociais? Bom, pra me encontrar no YouTube e no Instagram, que são as redes sociais que eu mais uso, só pesquisar por Roberto Monteiro Oficial. E você, Pablo Nova Era, como as pessoas te encontram? As pessoas bastam colocar a Pablo Nova Era ou arquivo Pixel em qualquer lugar, seja no Instagram, Twitter, Facebook, MySpace, Vlog, Flogão, qualquer coisa. Fogão. Que vocês coloquem Pablo Nova Era ou então arquivo espaço Pixel, vocês irão encontrar a gente fácil, fácil. Tá certo? Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Não esqueçam de dar aquela curtida, de se inscrever caso vocês não sejam inscritos ainda. E veremos vocês aqui próxima semana. Tchau, gente. Até mais. Action!